noite, sintoniza a Radar. Sintonia habitual 97.8 MHz, Rádio Difusão, emissão online www.radarlisboa.fm. De segunda a sexta, 23, 1 da manhã, Viriato 25, a nova Toca do Lobo. In the backyard, we're gonna have some party time. Don't you know? We're gonna get down real fine. Yes, we are. Antena Radar e aí está já em full flight a emissão de Viriato 25, a nova Toca do Lobo na Radar, daqui 11 horas 23, aliás, até à 1 da manhã. À noite, que liga segunda à terça-feira, sons iniciais boas-vindas de hoje para os Endless Boogie, Smoking Figs in the Yard. Stephen Malkmus, aliás, Stephen Malkmus and the Jakes. Almo Delmo. I came to call your dad and look you up on all you claim to want to share. Claim to want to share. Don't cater to the throng in your head, 'cause this is not a passenger line. Everybody's red, elusive like it's soon to acquire. A house sunk in church, expanding candle necklace of hair. A snow-stricken ghost will politic the edge of infinity. The habitat the ingrained. I'm here to pray. So fleet of foot and smart in suits of charcoal gray. Suits of charcoal gray. Bring to the fore a thought corridor. A purple puma's guarding the gate. A mezza grotto. You'll hear no echoes, isn't it sweet? The people you meet connected with the calendar kids. With a grin, it turns me into a double form. I risk dissociation every turn. Fight. Tira-linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Iniciais da edição 2 de Viriado 25, Endless Boogie, Smoking Figs in the Yard, e também uma prestação do último álbum de Stephen Malgmus and Jake Salmo Delmo. É a emissão de Viriato 25, na noite de segunda para terça-feira, álbum novo para Woven Hand. Underway to prepare a place, and let the sound together hold you. To the humble he has given grace, and from the proud he hides his face. From the proud he hides his face. bastante Stones, mas tem uma inscrição interior muito bonita. Horses, Honeybees and Heaven Descend on Woven Hands, Ten Stones. Of the horse tail. He wishes no hides, no hide in your mind, to climb the steep hill none he can find. If you think you can see it in your hand, then you are blind. Unless you draw them, they will not come. No man sees him, no, not one. There is number to your hours. There is number to your hours. You, I don't know, from a stone's throw. If you think you can see it in your hand, já que é novidade chegada bem recentemente. Ten Stones, o novo Woven Hands, um dos projetos mais de Eugene Edwards, nosso velho conhecido dos 16 Horsepower. Temas de Beautiful Axe, Horsetail e ainda este Not Once Again, Woven Hands. Sons do início, viriado 25, o novo Ten Stones. trouxe para nós as primeiras amostras de Tandstones, o novo Woven Hand, três temas, e tudo faz crer que é um álbum formidável. Começou por ser apenas um projeto paralelo, uma espécie de sidecar para o gênio convulsivo de David Eugene Edwards, os Woven Hand, cada vez mais com o estatuto de grande projeto. O novo álbum Tandstones fez parte das soltas de Viriado 25, convosco noite dentro na radar até à 1 da manhã. Tira-linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. De início, não pensei muito no caso. Um ano passou, 10 anos passaram, e nem por uma vez me ocorreu que pudesse ser estranho ou mesmo vagamente incomum trabalhar com uma máquina de escrever manual. A única alternativa era uma máquina de escrever elétrica, mas eu não gostava do ruído dessas engenhocas. Era a zoeira constante do motor, as peças zumbindo e chocalhando, a pulsação nervosa da corrente alternada vibrando nos meus dedos. Não, eu preferia a tranquilidade da minha Olímpia. Era agradável ao toque, trabalhava suavemente, podia confiar nela. E quando eu não estava a martelar nas teclas, a Olímpia era silenciosa. Mas o melhor de tudo era que a minha Olímpia parecia indestrutível. Tirando a mudança de fitas e a limpeza ocasional da tinta que se ia acumulando nas teclas, eu estava dispensado de todas as tarefas de manutenção. Desde 1974, mudei o rolo 2 vezes, talvez 3. Levei-a à loja para uma limpeza geral, não mais do que votei em eleições presidenciais. Nunca tive de substituir nenhuma peça. O único traumatismo sério que a minha máquina sofreu foi em 1979, quando o meu filho, então com 2 anos, arrancou a peça que faz subir o papel. Mas isso não foi culpa da máquina de escrever. Como é fácil de imaginar, andei todo o dia num desespero. Mas na manhã seguinte, levei a uma loja na Court Street, onde facilmente me indicaram que o remédio era soldar a peça. Agora, há uma pequena cicatriz nesse sítio, mas a operação foi um êxito e a peça, desde então, tem-se aguentado. A história da minha máquina de escrever é um livro de Paul Auster com ilustrações de Sam Messer, tradução para português de José Vieira de Lima, primeira edição portuguesa, julho de 2006, Asa Editores. Viriato 25. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. O uivo da resistência. E lá ficou para trás mais um Tira-Linhas com Ana Cristina Ferrão, a caminho de uma outra rubrica fixa por aqui na noite, dentro da Radar e de Viriato 25, a Colher de Blues, às 23h45. Esta semana temos um álbum muito especial, assinado por um artista muito especial, John Hammond. Fleet Foxes, entretanto, de regresso ao molhinho de soltas, Mykonos. Follow down to the hollow sound, tone up. vocês o regresso ao Bailinho de Soltas, como dizemos há pouco, viriado 25 de noite dentro na radar, a caminho de colher de blues. Tempo para outra rápida inscrição na agenda dos nomes novos. Chamam-se Mount Analog, featuring Carl Blau. If you love somebody enough, you'll follow wherever they go. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. If you love somebody enough, you go where your heart wants to go. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. I know if you've seen her, you tell me, 'cause you are my friend. I've got to find her and find out the trouble she's in. If you tell me she's not here, I'll follow the trail of her tears. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. She would get mad if she used to say she would come back to Memphis someday. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. I haven't eaten a bite or slept for 3 days and nights. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. I've got to find her. Tell her that I love her so. I'll never rest till I find out why she had to go. Thank you for your precious time. Forgive me if I start to cry. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. Sempre boa altura para aproveitar e fazer inscrições nos New Cuts. Desta vez foi o tema That's How I Got to Memphis, Mount Analog, featuring Carl Blau. Ainda é cedo para a colher de blues, mais uma solta. Isabel Campbell, Mark Lanigan. The road that led to my self-esteem, twisted and crushed, black metal and bones. Who passed the buck? Press my flesh to yours, spilling like wine and sweeter than tears. Oh, how we mourn. ain't chasing nobody down. Semana em feriado 25, uma nova semana também para a colher de blues. A dedicatória esta semana vai direitinha para John Hammond. I lost everything I had in the 29 flood. The barn was buried beneath a mile of mud. Now I'm down to nothing but the whistle and the steam. My baby's leaving town on the 219. I said, baby, I don't know what to do. I will remember you, hey, hey. I don't know what to do. My baby's leaving town on the 219. Hell and damnation, bouncing off the walls of the Grand Central Station. I treated him bad, I treated him mean. Baby, leave a town on the 219. I said, hey, hey, I will remember. Hey, hey, I don't know what to do. Hey, yeah, I don't know what to do. My baby's leaving town on the 219. About the yin and the yang, come out in the wash, but it always leaves a stain. The storm and the bang, the lust and the sheen. My baby's leaving town on the. I'm the hey, hey. I don't know what to do. Hey, hey. I will remember you. Hey, hey. I will remember you. My baby's leaving town on the 219. Lost the baby with the water, and the preacher stole the bride. Sent out for a bottle, but she come back inside. She didn't have my whiskey, didn't have my gin, but a hat full of feathers and a wicked grin. I said, I will remember you. Yeah, baby, I will remember you. My baby's leaving town on the 219. Get farther away. The roar covers everything you wanted to say. Is that a raindrop or a tear in your eye? Were you drying your nails or waving goodbye? Hey, hey, I will remember you. Hey, hey, I don't know what to do. Oh, baby, my baby's leaving town on the 219. Thank you. Gato 25, nesta altura, a escassos 10 minutos da meia-noite. A emissão fica convosco até à 1 da manhã, na pontinha da antena radar. É a colher de blues, habitual por aqui, 23h45 aproximadamente. Esta semana, John Hammond, certos do álbum Wicked Brain. 219 para trás, Heart Attack and Vine, and waits por aqui. Faces hanging on the telephone wire. Gamblers reevaluate along the dotted lines. You'll never recognize yourself on Heart Attack and Vine. Doctor, lawyer, beggar, man, thief. Billy Joe, remarkable. Looks on in disbelief. You wanna taste the madness? Well, you have to wait in line. Probably someone you know on Heart Attack and Vine. Bone is high on China White. Shorty found a pump. No, there ain't no devil, it's just God when he's drunk. But this stuff will probably kill you. Let's do another line. What do you say you meet me down on Heart Attack and Vine? See that little Jersey girl in a see-through top with pebble pushers sucking on a lollipop. Well, I bet she's still a virgin, but it's only 25 to 9. You can see a million of them on Heart Attack and Vine. Crawling down Cahuenga on a pair of broken legs. You'll find your ignorance is blissful every goddamn time. You're waiting for the RTD on Heart Attack and Vine. Never recognize yourself on Heart Attack and Vine. De blues amanhã e depois há mais até de sábado mesmo. São cinco as instruções esta semana com o convidado John Hammond, Wicked Grin. Alma de Família, uma hora, um álbum.

on your side, I've been lucky. As canções de Vantage Point e as outras que fazem a história da banda belga. Deus ao vivo. Lisboa, Aula Magna, 19 de outubro. Porto, Teatro de Sá da Bandeira, 21 de outubro. Bilhetes à venda nos locais habituais. Apoio Carac. Olá, é exatamente o radar que sintoniza. Com o Viriato 25, a nova Toca do Lobo, a nova morada do Cânions Radiofónicos, segundo o conceito de Pedro Ramos, o mais recente. Viriato 25, 23, 1 da manhã, pontinha da antena radar 97.8 bzz, megahertz, radiodifusão, online www.radarlisboa.fm. As novidades estão no blog blogradar.blogspot.com. Hi, how are you doing? Song for the well, there's no need to name them. There's absolutely no need to name them. They are who they think they are. Far across the ocean, in the land of look and see, there once was a time for you and me, where the winds blow sweetly and the easy seas flow still, and where the barefoot dream of life can laugh and cry its fill, where slot machine confusion and the plastic universe are objects of amusement in the fiction of their curse, where the crazy white man and his tear gas happiness lies dead and long since buried by his own fantastic mess. For I hate the white man and his plastic excuse. Of colored thunder, of the stallion of the dawn, ride the coal fire morning on the beach where all is born, where the emperor of meaning is burning up his fort and sits to warm his toes around a fire made up of useless thoughts. And when the children tempt him with the riddles of their trance, he flings the flames of solstice, casting laughs into their dance. And where the crazy white man lies atop his bones, lies as bleached as the paradise he likes to think he owns. And I hate the white man in his evergreen excuse. Turned him loose. And far across the reaches of the drifting yellow sands, the living carpet wilderness forever joins its hands with heaven's hell's attainment in a surging crest of fire, where more than all is thrown upon the everlasting pyre. And through the countless canticles of Jason's charcoal fleece sung the songs of nothing in the timeless masterpiece. And there stood in the middle, guess who? It's the everlasting bust, built by God's very own white man as he tries to rule the dust. The bowels of his city have been locked into a safe, where the spew stains on the sidewalks are defenders of his faith. While back inside his kitchen, the bowler-hatted, long-haired saints opened water, but it's really just white paint. While his golden-headed scandal sheet presents its daily bite to give the righteous news believers drugs to keep them white. Shooting star has summoned Death's dark angel from his night. I hate the white man and his evergreen excuse. Oh, I hate the white man and the man who turned. Os grandes da folk song, mas não só. Da Grã-Bretanha, Roy Harper, foi a recuperação e inauguração da segunda hora de Viriado 25 com este I Hate the White Man. Segunda hora de Viriado 25, nova toca do Lobo na Radar, rubricas a cumprirem-se, Boomerang, perto da meia hora, meia-noite e meia, mais ou menos, e depois já quase no adeus na ponta da língua. Can fly but I want his way. I can shine even in the darkness, but I crave the light that he brings. Revel in the songs that he sings, my angel Gabriel. He's been there since the very start, my angel Gabriel, my angel Gabriel. Bless the day he came to be. Segunda hora de Viriato, 25 até a 1 da manhã, na pontinha da antena radar. Foi também recordação para um velho e adorável single do Slump, Gabriel. Snowflake, In a Hot World, prolongamento das soltas por aqui, Mercury Rev. Snowflake in a hot world, don't let them get to you. Don't let them tell you you're all the same. Snowflake in a hot world, light inside the dark, your lonely little spark, too frozen to feel. So fleeting and so real, melting into sound. cavar. Vencemos minutinhos antes de chegarmos ao boomerang desta noite. Pequeno destaque, é algo novo para os Datsuns e de genérico At Stance. Thank you. chamava-se Headstands, o último Dozens. Ouvimos já Human Heaven, Eye of the Needle. Fica ainda mais um tema para os muitos da nova edição. Chama-se So Long the Dozens, Headstands. Segunda a sexta, 23, uma da manhã, Radar. Boomerang, enquanto vai e vem, folgam os espíritos. Feriado 25 é tempo para Boomerang. Como sabem, os que nos têm acompanhado mais de perto, repartimos o Boomerang entre sexta da semana passada, sexta sábado, e esta semana, porque o CD merecia um espaço ou um tempo maior. É a altura em que a Uncut faz uma espécie de balanço em CD, sempre difícil, 15 temas para o ano de 2005. Como é que estávamos nessa altura? Recuperámos sexta-feira, ou já sábado, Devendra Banhart, Josh Rouse, The National, John Cale. E hoje vamos ao resto. Yeah. trabalho dividido em duas noites, a última da semana passada e a primeira desta semana, o estado de um ano inteiro, 2005, para uma compilação da Uncut, onde começámos por recuperar hoje Big Star e Hung Up with Summer. Outras hipóteses ficam com o Vai Cuda, este Tchinito, ou até mesmo o ano em que se começaram a conhecer Anthony and the Johnsons, My Lady's Story. Cuando la malaca como mucho lo, Chinito no trabaja a las 5 a las 2. Lava la camisa ni plancha el pantalón. Cuando la malaca lo lleva al camión. Chinito, Chinito, toda la malaca, Chinito. Chinito, Chinito, no preocupe más. Chinito, chinito, chinito, chinito, chinito, chinito, chinito, bonito, bonito, chinito, chinito, bonito, bonito, chinito, chinito, bonito, bonito, chinito, chinito, bonito, bonito, chinito. Cuando la malaca como mucho lo, Chinito no trabaja a las 5 a las 2. Lava la camisa ni plancha el pantalón. Cuando la malaca la lleva al camión. Chinito, Chinito, toca la malaca, Chinito. Chinito, Chinito, no te ocupes más. We'll be right back. feriado 25 é o boomerang da noite. Há mais ao longo de toda a semana, por volta da meia-noite e 30. Hoje, a segunda parte do olhar da Uncut sobre o ano de 2005, com as saliências para Big Star, Hung Up With Summer, Ry Cooder, Chinito, Chinito. My lady's story, my lady's story, my lady's story is one of annihilation. My lady's story is one of breast amputation. My lady's story, my lady's story. I'm a hole in love, I'm a bride on fire. I'm a twisted tree in the star of wire. My lady's story, my lady's story. Line road for you, and I've been your slave. My wounds an ocean full of grief, never ready. Lost this beauty, lost this beauty. Boomerang, compilação Uncut para o final de 2005, onde se incluíram também Anthony and Johnson's My Lady's Story. Foi, curiosamente, pelo menos para nós, se calhar vocês conheceram-nos antes, o ano em que conhecemos My Morning Jacket. É a recordação por aqui da Anytime. Jacket, Anytime. No final de 2005, a Uncut ainda salientava Savion Stevens como um dos highlights da produção musical do ano. The Man of Metropolis, Steals Our Hearts, é o exemplo que fica por aqui. din nam tade kota ka jan ko ko pata ke to ko pata ke tad din kota ka jan ko tad din kar ta kata din tang kata din tang kata din na tang kata kata din na tang kata jan ta ka din nam tade kota ka jan ko pata ke to ko pata ke tad din kota ka jan ko tad din din. Olá, estamos bem perto do final da edição de hoje, emissão que liga a segunda à terça-feira por aqui na pontinha da antena radar e referente a Viriato 25. O convidado desta semana para Na Ponta de Língua chama-se Sisto, como ele gosta de ser conhecido. Escreve-se S-I-X-T-O, mas ele gosta de ser conhecido por Sisto Rodrigues. O álbum Cold Fact. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it, it had turned dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man. Scenes. For the blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, protagonista de Na Ponta da Língua desta semana, Rodrigues, Sisto Rodrigues, Cold Fact. Na ponta final de cada hora, de última hora de Viriato 25 por aqui na Radar. Boa noite, take care, stay out of trouble. My pocket don't drive me fast, my mother treats me slow, my statue's got a concrete march, but you're the coldest bitch I know. In the factory that you call your mind, grave your thoughts of stone. A master thief, I wouldn't enter there. You've nothing I would get on, so help me. You're pretending that you got it made. You know I know you know no truth. You're still serving cookies and Kool-Aid. You're so proper and so cute. Uma hora.